Agora, o que tem que ser feito verdadeiramente, e aí nós temos, de facto, de pressionar o Planalto Redondo exatamente essa questão, é a sensibilização cada vez mais profunda, cada vez mais insistente junto à população, no sentido da... E aí as tais campanhas de sensibilização, o projeto do POCU previa campanha de sensibilização, e a verdade é que nós, no nosso território, não temos visto esse trabalho feito com resultado. Porque a coisa que mais me repugna é despejar lixo num contentor de lixo indiferenciado e ver garrafões de água, plástico, ver caixas de cartão, ver uma quantidade de coisas em que aquilo está à distância de andar mais 2 metros ou 3 e colocar no ecoponto. Acho que há uma questão de sensibilização da população que tem que ser feito esse trabalho e não pode ser feito apenas na sensibilização junto da população escolar, e depois a população escolar não é capaz de forma eficaz de transmitir esses bons hábitos, esses bons comportamentos às gerações mais idosas, ou aos seus pais, aos seus avós. Então, esse trabalho de sensibilização tem que ser feito.